Não vê se só você que tá comigo. Localizada na rodovia Jader Barbalho, Ilhabela, Outeiro. Opa, opa, opa, dá licença, moça. DJ Pernambuco, essa roda em tu garota. Ela rebola, desenrola, flexiona. Tá sacudindo, explodindo, tipo bomba. E aí, WM? Deu bom, bom balanço, então joga essa porra que toma. Apaga a luz, apaga a luz, apaga a luz. Tem como apagar a luz do palco? Tá todo mundo apagar. Quem tem teu isqueiro, bota teu isqueiro pro alto. Quem tá com o celular, liga o flash. O bagulho agora vai ficar em Brasília. Chegou o Progisal de Prime. Um novo conceito em loja. Senta, senta, senta. Senta, senta, senta. Senta, senta, senta. Vamos lá, que delícia. Senta, senta, senta. Senta, senta, senta. Senta, senta, senta. Vai, a pretinha tá que tá. Tu e ela tá que tá. Tu e ela tá que tá. A doidinha pra cá. Ui. E aí, morelinha, como é que cê tá, hein? Vai! Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá. Ui, ela tá aqui, tá. Ui, ela tá aqui, tá. Tá doidinha pra cá. Doidinha pra ui. Doidinha pra... E aí, lourinha? Toda rosadinha. Vai! Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá. Ui, ela tá aqui, tá. Ui, ela tá aqui, tá. Tá doidinha pra cá. Doidinha pra ui. Doidinha pra... Progisalt. Eu tenho certeza absoluta que cê é cheiro de piranha. Eu tenho certeza absoluta que cê é cheiro de piranha. Aponta pra sua coleguinha que tem cheiro de piranha. Aponta pra sua coleguinha que tem cheiro de piranha. Aponta pra sua coleguinha que tem cheiro de piranha. Aponta pra sua coleguinha que tem cheiro de piranha. Vamos parar de pedir alô toda hora que o DJ fica puto, hein? Fabinho. Deixa o mano fazer o trabalho, botar as pepecas pra soar. É DJ Melly, um exemplo de DJ mulher. Vamos parar. Apaga a luz, apaga a luz, apaga a luz. Tem como apagar a luz do palco? Tá todo mundo apagar. Quem tem teu isqueiro, bota teu isqueiro pro alto. Quem tá com o celular, liga o flash. O bagulho agora vai ficar em Brasília. Roger Sound, uma referência em som automotivo. Senta, senta, senta. Senta, senta, senta. Senta, senta, senta. Vamos lá, que delícia. Senta, senta, senta. Senta, senta, senta. Senta, senta, senta. Vai, a pretinha tá que tá. Tu e ela tá que tá. Tu e ela tá que tá. A doidinha pra cá. Ui. E aí, morelinha, como é que cê tá, hein? Vai. Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá. Tu e ela tá que tá. Tu e ela tá que tá. A doidinha pra cá. Doidinha pra ui. Doidinha pra... E aí, lourinha? Toda rosadinha. Vai. Localizada na rodovia Jader Barbalho, Ilhabela, Outeiro. Fone 980224909 99345-4950. Organização Gleison Teles e Gerson Teles. Sou um especialista em fazer hits. Vamos lá, Bidel. Arrepia. Vem novinha rebolando, rebolando, rebolando, rebolando na saúde. Vem novinha rebolando, rebolando, rebolando na saúde. Alô, Belly! DJ Lohan que tá tocando. A pioneira na Ilha de Outeiro, respeite. Eu vou curtir, beber todas até o sol raiar. Tô com a carretinha extreme, sound é pitbull do Pará. É pressão, ó o batidão, qualidade, meu irmão. E as novinhas rebolando, claro, isso faz parte. Ostentação, tipo shake, o bagulho tá suave. Carretinha extreme, saúde, dando um show à parte. Tá fechado com a Barão Vermelho e a equipe G-Saúde. Vem novinha rebolando, rebolando, rebolando, rebolando na saúde. Vem novinha rebolando, rebolando, rebolando na novinha rebolando, rebolando, rebolando na Saúde. Chegou que muitos estavam esperando o CD da Proje Saúde Prime. Eu vou curtir, beber todas até o sol raiar. Tô com a carretinha extreme, Saúde é pitbull do Pará. É pressão, ó o batidão, qualidade meu irmão. E as novinha rebolando, claro, isso faz parte. Ostentação, tipo shake, o bagulho tá suave. Carretinha extreme, Saúde dando um show à parte. Tá fechado com a Barão Vermelho e a equipe G Saúde. Vem novinha rebolando, rebolando, rebolando, rebolando na Saúde. Vem novinha rebolando, rebolando, rebolando na Saúde. Proje Saúde Prime, um novo conceito em loja, a pioneira na Ilha de Outeiro. Respeite. Uma referência em som automotivo. Quando você passa, tudo fica diferente. Tava sem graça, mas agora ficou envolvente. Vi sua boca gostosa na minha e sentiu seu corpo tão quente. Sua boca gostosa na minha e sentiu seu corpo tão quente. Olhei pro seu sorriso e viajei de repente. Tô sarrando em você mentalmente. Tô sarrando em você mentalmente. Tô sarrando em você. Olhei pro seu sorriso e viajei de repente. Saúde Prime, um novo conceito em loja. Eu vou deixar você partir pra nunca mais voltar. Você feriu meu coração. Agora vai pagar o que

Ponto e Loja. Eu vou fazer uma serenada só pra te ver dançar pelada. Eu vou fazer uma serenada só pra te ver dançar pelada. Pioneira na Ilha de Outeiro, respeite. Sound, uma referência em som automotivo. Quando a gente se encontrar, lá na frente eu vou dizer que valeu te conhecer, mas foi melhor eu te esquecer. Uma dose eu vou tomar, pra comer eu vou parar, mas é passado, sai pra lá, que o meu presente tá melhor. Faço de tudo pra esquecer. Sobre uma vez e nunca mais eu vou. Conheci a liberdade, nunca mais vou me perder. Uma vez solteiro, solteiro até morrer. Conheci a liberdade, nunca mais vou me perder. Uma vez solteiro, solteiro até morrer. Conheci a liberdade, nunca mais vou me perder. Uma vez solteiro, solteiro até morrer. Conheci a liberdade, nunca mais vou me perder. Uma vez solteiro, solteiro até morrer. É DJ Melly, um exemplo de DJ mulher no Pará. Conheci a liberdade, nunca mais vou me perder. Uma vez solteiro, solteiro até morrer. DJ Fabinho no máximo. Mais um CD com a marca dele. Chegou o que muitos estavam esperando. O CD da Proje Sound Prime. Vai, meu DJ. Tô gostando, meu DJ. Que onda é essa, meu DJ? Sound Prime, um novo conceito em loja. Proje Sound, uma referência em som automotivo. Quem tá presente, a novinha se aliente. Fica loucona e se joga pra gente. Eu falei assim pra ela. Vai, vai com o bumbum, tam, tam. Vem com o bumbum, tam, tam, tam. Vai, mexe o bumbum, tam, tam. Vem, mexe o bumbum, tam, tam, tam. Vai, mexe o bumbum, tam, tam. Vem, mexe o bumbum. Vai com o bumbum. Vem com o bumbum. Vai, treme o bumbum, tam, tam, tam. Muitos estavam esperando o CD da Proje Sound Prime. É plato envolvente que mexe com a mente. Quem tá presente, a novinha se aliente. Fica loucona e se joga pra gente. Eu falei assim pra ela. Vai, vai com o bumbum, tam, tam. Vem com o bumbum, tam, tam, tam. Vai, mexe o bumbum, tam, tam. Vem, mexe o bumbum, tam, tam, tam. Vai, mexe o bumbum, tam, tam.